essa safada. Uou, todo mundo falou. Pra emocionar, mas o meu coração chamou. Uou, que ela tem fama. Reúne amor, vai, já, vai. É que eu jogo sem sentimento. Sentimento, eu fico.